legal, Maranhão? Isso que Juliette Bravo, pra você. Desculpa, eu não ouvi interromper. Solicito autorização de reboque pátio 3 para o gate 7 do pátio 1. Do pátio 3 para o portão 7 autorizado, na retaguarda de um webjet que agora está efetuando reboque no pátio 3 para o portão 62. Autorizado todo o reboque, o senhor chame ao término, mantendo escuta constante, o uísque Juliette Bravo. Chamará o término, obrigado. Olha, uísque Juliette Delta, reboque finalizado, um bom dia e obrigado. Copiado Delta, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulista, Juliette Bravo, estacionado direito teto, obrigado, bom dia. Ok, Bravo, obrigado, bom dia. Igual 1271, posição 03, flashback estacionamento. Livre, senhor, chame táxi 1271. Chamar o ataque, fono 271. Fono 271, tá com 78 a bordo, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Copiado, senhor. 78 a bordo, 3h30, Salvador. Táxi aprovado, Indy Alpha, ponto de espera, pistola 0, ajuste no 012. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, 1, 2, 7, 1. Indy Alpha, chamará pronto no ponto de espera da 10, 1, 2, 7, 1. Igual 271, ponto de espera da 90, pronto. 71 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 150 graus, 039. Além da cola, pistão 0, igual 271. Uno 271, decolando aos 43, chame agora o controle de Salvador em 119 decimal 35, senhor, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, 1271, 1500 pés. 1271, bom dia, contato radar, 2390, Sarapuca. Sarapuca 390. Genado, mas pra ela. Infero ciente, então ciente dos cheques dos motores, reporte ao término do portão 1-10, coesão, portão 1-0, Mike Fio Delta. Ok, Delta, reportará. no 271, no chama Recife, no 26, decimal 85. 2685, já. Muito bom dia, TAM 3601, informação Oscar, autorização São Paulo. Da TAM, informação em curso é Golf. Para São Paulo eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Afirmo. TAM 3601, autorizado Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Toro Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 119, decimal 35, transponder 5165, TAM 3601. 3601, autorizado São Paulo, nível 360. Decola normal 0, curva direita, pedra da El, Leda, após direto Bridge, intercepta para o Zulu no meio, direto BHZ, após direto Trive. O controle 11935 aciona 5165, TAM 3601. 5165, o acontecimento correto, TAM 3601, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Morado 05, 3601. Whisky Juliette Charlie, prossiga. Bom dia, Saulo. Whisky Juliette Charlie, solicitou a prestação de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Charlie, só um minuto. Ciente. TAM 3601, é a torre. 3601, prossiga. 01, condições de precisar, em quanto tempo vai pedir por push, senhor? Agora mesmo. Ciente, então agora livre, chame táxi 3601. Chamar a táxi, TAM 3601. Whisky Juliette Charlie, autorizado o pushback e o início do reboque. Somente prestando atenção, a aeronave da TAM efetuando o pushback a partir de agora no portão 5. Mantenha a distância e chame quando a aeronave da TAM iniciar o táxi para prosseguir com seu reboque. Whisky Juliette Charlie. Whisky Juliette Charlie, ciente, reportará. Salvador, eu sou a mais especial, de forma que ela se desmontou na chapa. Muito obrigado e bom dia. Copiado, Delta. Obrigado, bom dia. Ligação, contato, contato.